096, eu para 2010, ajuste no 07, autorizado ele, taxi, pista no 0, reposto estabilizado. 2017, reposto estabilizado, vamos 096. Boa noite, boa noite, 73, posição 04, sem informação do Quebec, possível autorização Gaião. Show, 1973, informação Quebec em curso, autorizado CA Bravo Golf Lima, via Upper November, 857, nível 360, saída, Tael Leda, Irumi, decolada pista 10, primeira curva, direita, transponder 5131, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado Galeão, conforme o Upper November 857, nível 360. Já falou no zero, curva direita, Gael, Lia, Bermuda, acena 5131, controle 120.8. Show 1973, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. autorizado, voo no 096. 096, completa o final, chama 12-1 no 895. 172-95. Eu vou no 096, passando em deserto. Boa, 096, continua a aproximação, reporte visual com campo, altimetro no 07. Visual com campo. Seja visual. Afirmo. Tudo em pouso, vento no 40 graus, 7 nós. Boa. Bônus 096. Afirmo. Completou? Pra que, senhor? Está visual, bastante travou. Livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 8 nós. Você pousou no 096. Quebec, passando o código. Zero, mais um minuto, corte, passei 180. Pouso 2795, aciona a identificação. Pouso 2795, lançando contato radar a 7, 3 milhas. Sou 10 do VR de Salvador, vou a Ponte para a chegada a Ponte e reporta no ideal de descida. Chegou a Ponte, no ideal reportará para a descida azul 2795. Bônus 096 no 211, solo 017. 211. Bônus 096, DP1X. Bônus 096, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa e Juliette, 09. 21, Xanamé 3-10 para Recife. O Xanamé 3-1-0, informação Quebec, pronto 4. Pronto. O Genéme 6310, autorizado, Serra Bravo, Romeo Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350. Saída Puca, Jamo Aracaju, decolada pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5134, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Recife 350, Zulu 17, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo Aracaju, 513, pode transponder 08 controle. Xanai 6310, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Poderá. Salvador, câmbio, voo 2043. Voo 2043, informação Quebec, pronto, copia. Voo 2043, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Hotel Zulu 10 até Taubaté, nível 360. Saída Dael, Leda, Mótima, decolada pista 10, primeira curva, direita, transponder 5112, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Guarulhos, Hotel Zulu 10, Taubaté. Nível 360, decolamos a 10, curva direita, Dael, Leda, Mótima. Transponder 5112, controle de saída 1208, posição 6 0 2043, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportado aí, gol Salvador, boa noite, voo 2168, autorização Porto Seguro, informação Quebec, posição 7. Voo 2198, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Zulu 44, nível 340, saída Dael, Leda, após Porto Seguro, decola pista 10, primeira curva, direita, transponder 5126, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Passageiro autorizado, Porto Seguro, Papel Zulu 44, Tempana Adael, Leda, Bosco de Seguro, curva direita Bosco, aciona 5126, controle 3208, é o voo 2168. Azul. Azul. Quilômetro correto, apenas confirmando, recuada 10, primeira curva direita. Pode ser, pode estar aqui. 2168. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Amanhã. Pushback e acionamento, gol 973 na posição 04. Gol 1973, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Passar aí, táxi. Rodor, boa noite, novamente eu estou 3828, já pronto para a Copa de Fortaleza. Serra 3858, informação em curso Quebec, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 19. Após conforme rota do plano de voo nível 350, saída Momo, transição Fati, decolada pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5137, frequência do controle de Salvador 120.8. Autorizado Fortaleza, nível 350, inicialmente após o 19, após conforme. Cola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição protico. Transponder 5137, controle 120.8. Para o TAN 3858. TAN 3858, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Acima. Para o DAX, o Bono 973, ou da B1, 23, autonomia 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Bono 973, DAX autorizado para o ponto de espera, via Taxway Indy e Taxway Alpha. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10.17, boa viagem. 17 agora, no centímetro, país Alpha, no ponto de espera, Bravo Azul, uma boa noite, Coro 973, ponte para o Novo Zero, pronto. Coro 973, autorizado ali, decolar, turno zero, vento no 40 graus, 7 nós. Autorizado ali, decolão no zero, boa noite. Azul, o 795 pode prosseguir na Flor de Pelo? Recebi 795, prossegue via chegada Bonfim até 2000 pés, ajuste no 017. Ok, vai seguir para 2000 no 017, Azul. 795, está autorizado, ele é até que foi pista no 0, reporte estabilizado. Reporte lá, obrigado. Coro 973, decolar os 30, controle 1208. 208. Controle, Coro 973. Coro 973, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360, após 2000 pés, para a direita. 2000 ledas, certo. Então 3858, autorizado, pushback, acionamento, reporte, pronto para o taxi. Segue acionamento, voo 21, mais 8, posição 7. Voo 2198, autorizado, pushback, acionamento, reporte, pronto para o taxi. Portaremos 2198. estabilizado, azul 2795. 2795, completa sinal leste, chama torre 1895. 895, até daqui a pouco. Salvador azul 2795, estabilizado no X-Ray na 10. Azul 2795, autorizado pouso pistuna 0, vento no 50 graus, 7 nós. Senhor, azul 2795. Sim, senhor, livre pouso, azul 2795. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Táxi 1, Táxi Indy, Táxi Alpha. Quando o ponto chame torre 118, décimo 95, o ajuste 1017, número 2 no táxi, segue Airbus 320 da PAN, finalizando o pushback no 2. Segue PAN, Táxi 1, legal, considera a pista. Paulo Salvador, Montenegro 6310, estamos 03 para pushback no 9. Puxando 63110, aguarde para o push. Aguarde no 63110. 1973, chama Recife, frequência 13325, alterna 1251. 13252251. Você para o push? Serviço estimado 2043. Gol 2043. Autorizado, puxa, reposta para o táxi. Autorizado, puxa, bota ele para o táxi, 2043. Puxa, né, 6310, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 da Gol, que segue o tanto. 320, o TAN, autorizado para o pushback, acionamento, reporte para, pronto para o táxi. Após o TAN, segue o TAN, autorizado para o táxi. Táxi, o TAN, 3258, 1-3 a bordo, 3 horas e 10, ao TAN, João Pessoa. 258, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Táxi 1, Táxi Índia, Táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décima 95, o ajuste 10 no 7, boa viagem. Obrigado, Táxi, então vou esperar lá, 795, solos 40, direito no 21. Direito no 21, 12, 795 azul. Direito azul 2795, governador. Azul 2795, boa noite, táxi autorizado via Alfa Kilo para o pátio 3, até o estabilizador. Alfa Kilo Patio 3, a metabolizador 2795 azul. Solo 2043 para o táxi, estamos 141 a bordo, autonomia de 4 horas e alternando o Galeão. Solo 2043, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, Taxi Índio e Taxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, com ajuste 10017, segue como número 2 no táxi. Segue Boeing, Airbus 320 da Avianca. Bom, pode estar na 10, pronto, pronto. 204. Sani, Martins. 0121, é feito. Gol 2043, a Avianca vai pra Recife. Tá bom, pra próxima. Decolado 41, controle 1208. Controle 1208, tá 3854. Oxfam 310 para o táxi, tem 1-4 bola, Dom Fernando Natal, 3 horas e 15 para o centro. Oxfam 6310, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 118-95, com ajuste 0-7, boa viagem. Índia Alfa, quando está da 10, lá de 1995-1785, Oxfam 6310. Autorizado decolagem de pistão 0, vento no 5-0, grau 7-9. Decolagem, Clarence. Over Clarence, American 230, stand 10, information Quebec, Clarence, on request to Miami. America 220, confirm your departure time. 0010, American 230. America 220, stand by for AC clearance. Stand by, 230. Salvador, Oxané 6310, está no portão da 10, pronto. Ali mantém 1-0, Oxané 6310. Ali mantém 1-0, 6310. Voo 2198, decolado 4-3, controle 1-208. 208, boa noite. Solo Salvador, boa noite. Voo 1096, transformação Quebec. 0, vento no 5-0, grau 7-9. autorizado a alinhar e decolar na 10, o estacionamento 3, 10. Eu peço a lenda com 2198. Controle Salvador, é, se possível, da 3858 solicita coordenação da proa de Fortina. Da 3858, é, não será autorizada para de frente pelo Centro Recife, pois tem sequenciamento do norte para Salvador, e se a aeronave voar para ti vai conflitar. Ah, sim, sem problemas, vai manter o perfil da 3858. Boa noite, gol 2043. 2043 após a rolagem do Avianca, linha mantém no zero. Após o colega, linha mantém 2043. 1096. Pronto, 4. Pronto. 1096, autorizado Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu no 9, nível 370, sai da Momo, transição Frotti, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 5143, frequência do controle Salvador, 120.8. 370 autorizado Fortaleza pela Polícia Zulu 19, decolada 10, curva esquerda, Momo Frotti. Transponder 5143 e controle 208, gol 1096. Gol 1096, com treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Boa noite. Puxa, né, 3-1-0, decolada 46, controle 1208. 308, acionamento 310. Controle Salvador, Oxalé 6310, na saída Puka. Cruzando, fica. Oxalé 6303, aciona identificação. Oxalé 6310, está sob contato radar, sabe, mandei 350 na Puka. 350 na Puka, Oxalé 6310. Oxalé 6303. Então, 3858, chama o Centro Recife na frequência 125.45, alterna 12685. Recife no 2545, 12685, da 3858. 3858, está restrito nível 290, na proa de Abuco autorizado. Restrito 290, autorizado Abuco, da 3858. Controle 3613, informação, Quebec. 3613, aciona a identificação, desce para 4.010, registro no 017, via chegada a bordo. 4.017, já bom, senha 3613. Gol 1096, pelo Salvador. Possibilidade de coordenar a saída Aron para nós é mais direto. 2043. 2043, contato radar na decolagem, submantendo o voo 360. Após 2000 pés, autorizada para o Leda. 2000 Leda 360, 043. Voo 2198, chamo Centro Recife, frequência 1-3325, até 1-251. 3625, por favor. Fala meu, a página é esta parte. Ela é a identificação, deixa para nível de voo 050, minha chegada à mão. Voo 2198. Prossiga. Voo 2198, chamo Centro Recife na frequência no 3325, até nova 25.1. O 43, desculpa. Voo 2198, 13325, alterna 1251, Centro Recife. Sim, na escuta do... solo? Na escuta. Voo 1096, em coordenação com o controle Salvador, foi negada a solicitação, a saída permanece momo, transição frotti. Lênia 310, restrito nível 310. Restrito ao 310, a Xanambia 310. Salvador, Oceano 3, 215. Solo... Sou 1096, autorizado pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. Espera para o táxi, 1096. 3318, 15, informação em curso, Quebec, pronto, cópia. Pronto, cópia, Quebec. 3318, 15, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 340. Saída, Dael, Leda, Motiva, da escola da pista 10, primeira curva. Direita, transponder 5160, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 3815, autorizado para Guarulhos, na segunda terra, até a Taubaté. Nível 340, saída da, da EL, Leda, Mótico, decolando da vela, transponder à direita, o transponder 5160, controle 208. Então, 3815, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 310, chamo sempre Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, alterando 2685, chanel 6310. 12043, negativo contato com Centro Recife, chamo mesmo na frequência 13325, alterna 125.1 e coordena para a de Mótiva. 3325.25, Congra. Para o táxi, 151, 2 horas, 3 horas, alterna Natal. 1096, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via parte 1, táxi INI, táxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118, 10195, com ajuste 10017, boa viagem. 17 via INI Alfa, depois de parte 0195. Salvador, boa noite, Azul 2782, informação Quebec. Confirma para o controle. É o Azul 2782, com informação Quebec. Azul 2782, ação e identificação, desça para nível de voo 060 na Proa de Itap. 060 na Proa de Itap. 2782. America 230, are you ready to cut? Canal 303, desce para 2000 pés. Ajuste 10017, autorizado. INS, apontamento estabilizado, 6303. Rio 5974, aciona a identificação, desça para 4000 pés. Ajuste 10017, chegada a BOF. Right after the departure, turn left after departure, squawk 5166, Salvador departure control 120.8. Hey, American 230, Sogamont, Miami, Upper Zulu 20, Tango Romeo 0, Upper Zulu 7, to November. Alpha, X-ray, Oscar Tango, flight plan route, flight level 360, at Sonoma departure, Neiman transition, runway 10, left and after departure, we'll cross 5166, and departure is 120.8, American 230. American 230, read back correct, report ready to push back and start up. Well, port ready to push and start, American 230. Page, papai, já te papai. Pelo pé do critério, inicialmente. Alpha Juliet Papá, pousa 90 e 97. Gente. Juca 3298, desça para 2000 pés, registro no 07, autorizado a eleição que seja, sistema 0, repasse estabilizado. 2000 pés, no 07, das abilhas que seja, mais estabilizado, no 4298. Juca 974, desça para 3000 pés. Atenção, vista para 4000 pés na proa de Duna, ajuste no 07, mantendo high speed. 4000 pés, proa de Duna, mantendo high speed. Duna 096, decolado 01, controle 1208. 208, grato, 096. Controle, Salvador, boa noite, Bono 096, passando 1700 pés. Bono 096, contato radar, submantenha 370 via Momo. 370 via Momo, com referência, solicita frote. Mantenha pressa da saída. Qual o motivo? Aeronave de aproximação do norte. Ciente, Bono 096. Sou 6313. 6313, completa a final LS, chama a torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, 6313. Gente, a página está para manter 050, aguarde vetores para a final ele. Controle gol 1096, pode ir na prova de código tipo. Gol 096, obrigado, código. Código, obrigado. Autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, Taxi Índia e Taxi Alfa. Quando pronto, chame torre 118-95, o ajuste 1017. Taxi Índia e Alfa, lá na Pátio 1895, obrigado, boa noite, 3285.